0 2000 pés autorizado, endereço 1016. Order complete the final. Contact Tower 18950 Salon. Order Tower 18950 090 on final. Tower Portugal 0190, continue approach, report landing gear down and lock it. Canh 1016. Call the gear down and lock it, Portugal 090. Boa noite, Angu, Bono Zero, Nova Índia, informação Delta, autorização, porta. Delta, confere com o tempo de sua aeronave. Bono Zero, Nova Índia. Gente, Bono Zero, Nova Índia, autorizado, Fortaleza, 370 via Upezulu 19, levada pista 10, primeira curva à esquerda, perfil da saída Momo, Froti, Fox Romeo, Oscar Tango, Índia. A zona 5446, controle 129, decimal 45. E então, Fortaleza, autorizado, nível 370, CAPZU, 19. Recorda 10, por esquerda, perfil Popo Proti. 5446, responde, 129,45, ao controle Gol, 109. Fechamento correto, pronto, Gol 1096. Lance 019. 0, completa final. Chama a torre agora 118.95. Boa, trip 5591, desce 2000 pés, 1016 autorizado, ele é. 1, locate runway by your right, contact ground 121 decimal 9, good night. Contact runway by the right 129, Portugal 01, muito obrigado. Salvador, muito boa noite, Oceano 6310, da Nacional do 0, baixar de trabalho. Oceano 6310, boa noite, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0 no meio. Ajuste pista livre para o meio. M390, livre pouso, pistão no 0, vento 160 graus, 099. Livre pouso, acho que é M390. Salvador, muito boa noite, Portugal, 019 are heavy on it, thanks you will. Portugal 019, taxi via Alpha Juliet, gate 11, attempt to follow me vehicle on the 8AB. Alpha Juliet, gate 11, and confirm follow me to gate 11. Yes, after gate 8, follow me vehicle. Copy, after gate 8, Portugal 019. Na 096, coordenando com a equipe de São Chantal. Salvador, está 3858 para pushback, acionamento 03. Está 3858. Mantenha posição, aguarde. Aguarde. Pode autorização de pouso, ajuste na 096. 1096, ciência aguardando, 555 na avião. Torre 118.95, trip 5591. Oceano M390, no solo 45, libera a direita e chama o solo em 121 decimal 9. Libera direita 129. Oceano M3, 120, livrou. 63, 120. Táxi via Alfa, chama a Juliette. Alfa é portátil da Juliette, 63, 120. Cheque trem, livre pouso, pistão 10, vento 160 graus, 099. Trem de pouso baixado e travado, autorizado pouso na 1-0, confirme o vento, trip 5591. Vento Sargento, 160 graus, 099. Ciente, trip 5591. Salvador, boa noite, 310, 310, 310, 310, 310, 310, 310, 310, 310, 310, 310, 310, 310, 310, 310, 310, 310, 096, temos 143 a bordo, 3 horas e 32, alternativa é Natal. 0332, doutor Amir? 0332, ponto. Tem táxi autorizado à direita, Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1895, ajuste 10116, boa viagem. Índia Alfa, ponto de espera, torre 1895, 10116, ajuste, bom trabalho, 1095. Próximo 63, 63, ingresso e Juliette para o 62. Juliette 62, 63, 3858, coordenando com a equipe solo, após o gol livrar a retaguarda, inicia o puxa chama ataque. Os gols autorizados, 3858. Triple 5591 no solo 49, libere a direita e chame o solo em 1219. Libera a direita, Solon 219, boa noite, até daqui a pouco, Tripe. Salvador, boa noite. Trip 5591 liberou. Trip 5591. Táxi via Alfa Aquilo para o Pad 3. Atento ao sinalizador. Alfa Aquilo Pad 3. Bom, no 096, autorizado a alinhar e decolar a pista no 0 vento 160 graus 079. O Guarau é 5, fez o plano com horário? 6:23:30, vou entrar em contato com o S aqui que eu não tenho seu plano, se possível pago a cópia. Na chegada Mari, reduz velocidade para 230 nós, desce até o 050. Trabalho 096, sobe ao 370, saída Momo, transição Frote, transponder correto 5444. Para o táxi, 182 a bordo, 3:20, alterna João Pessoa. 82 ou 182? 182, repetindo. Gente, 182 a bordo, táxi à direita, Índia Alfa no ponto de espera, torre 18, 90, ajuste 10, no meia, boa viagem. Índia Alfa, 10295, grato, bom trabalho. Salvador, boa noite, TAN 3858, pronto, próximo ponte, TAN 3858, boa noite, autorizado, Aliara, decola a pista no 01 no 60 grau, 08, nós. Ali, decola a pista no 03858. Estou em contato com a IS aqui, a Scud transmitiu o plano até agora não chegou. Só um minuto. Norte Rio, 980, acione a identificação dessa via, chegada a Bonf, para o nível 060, QNH 1906. Zero meia zero, Rio 9890. O azul 4298, reduza para 2209. Então 3858, decolada em 57, chama o controle em 129.45, bom voo. 129.45 graus. Titan 3858, contato radar, suba para o nível 370 na saída Momo. Guarde, tá 3858. Tiana 613, desça via para 2000 pés, autorizado final, e aliás, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. A 298, vetoração para sequenciamento, manter a presente proa, o limite localizador desce para 3000 pés, QNH 1906. Tiana 096, chama o centro Recife em 126.85, alterno 125.45. Boa noite. 9810, desça para 4000 pés, QNH 1906. Antes de ser coisa inicialmente pro de código. Siga. 3103, chame Torre Salvador em 1.9.95. 98, curva direita, proa 080, autorizado final, e aliás, X-Ray, pistão no zero, desça para 2000 pés, reporte estabilizado no localizador. 2-3-3, boa noite. Chamei 6313, boa noite, tráfego avistado. Reporte bastante travado, azul 06. Reporte bastante travado, 6313. Alô, boa noite, chamei 6390 para Recife. 6390, boa noite, informação custa ECA, guarda copa número 2. Uma ECA, guarda copa número 2, 6390. Tipo, Rio 9810, velocidade a critério. zero, voa 6313. Sente a Sena 6313, livre pouso no zero, vento no 50 graus, 08 nós. Autorizado pouso, pistão no zero, 6313. Rio 98 no zero, autorizado prosseguir para 2 mil pés, o Rio 98 no zero. Equador 98, chame Torres, Salvador em 1.98.95. Torre Salvador, azul 4298, final de 11 milhas, LF é feito, pista 1-0. Azul 4298, boa noite, é o segundo trapouso na 1-0, ajuste no 0-6, pode baixar o trabalho. Segundo trapouso, ajuste no 0-6, azul 4298, reportará. No 98 no zero, autorizado final e LS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizar no localizador. Guaralma 5, pronto, cópia. Autorizado Salvador, Brasília, nível 380. Decolador 1-0, curva direita, saída arbor, transição eleva. Meu peso 1-7. 5453 é o transponder. Controle 1-29.45. Guaralma 5, controle Salvador 1-29.45 e o nível autorizado 380. Continue 6313, solo 04, libere primeira direita, chame solo em 1-21.9. Deixamento agora correto, chame pronto. Tá no pátio militar? Sim, chame pronto. 85 alternando 25 decimal 45. 298, vento 1-60 graus, 179, livre pouso, pista 1-0. Autorizado pouso, pista 1-0, 4290. Estou dando 4. Autorizado Salvador Recife, nível 350. Separador 1-0, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju, via Pewisk 58. 5432 é o transponder, controle 1-29.45. Salvador Recife no 350, decolador 1-0, primeira cor direita, Pucajé, Maracaju, é o Peruís 58. 5432 transponder, 2945, o controle, Janel 6310. 1-29.45, controle, protegimento correto, chame pronto no 06. Camará pronto 06, 6310. Azul 4298, Sala 08, libere primeira direita, chame Sala em 121, decimal 9. Azul 4298, boa noite. Alfa Juliette 03 ao portão. É, confirme, desculpa, não consigo conter na hora. Alfa Juliette 03 ao portão. Alfa Juliette 03 ao portão, Azul 4298, obrigado. Rio 9810, chame a Torre Salvador em 198, decimal 95. Torre Salvador, boa noite, Rio 9810. Rio 9810, continua a aproximação, RNH 1096, repete no externo, baixar travado. Já está baixando travado. O Rio 9810, livre pouso, pistão 10, vento 150 graus, 89. Livre pouso, 9810, copia a torre? Positivo, cotejou, livre pouso. Rio 9810, copiou e cotejou. Ciente, Rio 9810. Táxi Guaralva 5. Em autonomia e alternativa. Destino 096, reporte no hotel. Mantenha a posição e me chamar. Rio 9890, Solo Zulu 4, libere primeira direita, chame Solo em 121 decimal 9. 45, Zero 1275. Salvador, muito boa noite, Rio 9890. Rio 9890, boa noite. Alfa, Juliette, Pátio 3, quando lá, sinalizador. Alfa, Juliette, Pátio 3. Corrigindo, Alfa, Aquilo, Pátio 3, Rio 9890. Alfa, Aquilo, Pátio 3, 9890. Guaralma 5 ao solo. Chama agora a torre em 1118, decimal 95. Guarauna 5, autorizado táxi via pista, reporte quando alinhado e pronto para decolagem. Afirmo, reporte quando alinhado e pronto para decolagem, pista 1-0, Guarauna 5. Guarauna 5, livre decolagem, pistão 1-0, vento 1-60 graus, com 8 nós. Guarauno 5, decolador 20, chame controle em 119, correção, em 129, decimal 45. Guarauno 45, boa. Em 129, decimal 45, Guará 15. O Salvador da Chanel 6310, está no 612 para acionamento da posição posterior pushback. Chanel 6310, chame então para push direcional. Chamada push, Antigono 246, acione a identificação de serviço de chegada Bonf para 2000 pés, o QNH 10 no 6. Afirmativo, Gono 246. 5, chama o centro Recife em 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. Salvador, boa noite, Chanel 63, está em Papo de Guarulhos. Chanel 63, boa noite. Informação em curso eco, copia 360 para Guarulhos. Copia 360, Guarulhos, 360. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 360. Certo, Salvador 90, curva direita, saída da Hélio e da Motiva. Depois o 10, Brit, depois o 16, Belo Horizonte, direto 13, conforme a rota do plano de voo. 5456, transponder controle 129, decimal 45. Gente, Orçamento 63, vou terminar o barulho, 63, 0, me falador 10, do Zé Dael, Zé da Mótima. Segue via Pedro 10, por isso, Pedro Lona 6, trava até o Zé Dael, 5 pontos. Conforme 4, 5, 6, 7 pontos, 1, 2, 9, 9, 4, 5 pontos, 3 salvadores, está passando a posição 4, que chama em 63, 3. Sim, Orçamento 63, também pronto. Sim. Salvador, boa noite. 35393, informação é para João Pessoa. 35393, eco confere, autorizado Salvador João Pessoa, nível 190. Decola 190, curva esquerda, saída Puca, Jamo Aracaju, Golf 677, 5461 no transponder, controle 129, decimal 45. 70. Catan 3305, acione identificação. Dessa via, chegada Mari para o nível 050, QNH 190 no 6. Chegou nível 050, QNH 190 no 6, tá? 3305. Voador, a Chanel 6310, tá na 612 por hora, presidente. Chame para o táxi, a Chanel 6310. Boa tarde, Chanel 6310. Uno 170 autorizado, final ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador.